parece uma garota branca. Minha cara tava em todos os portais. Olha só, quem diria, ela é Fabs, que demais. Um fã clube nas minhas redes sociais. Foto fit, faço yoga, eu só como vegetais. Musa de escola de samba, mesmo sem saber dançar. É que eu fui patrocinada por uma marca hypada. Não quis ofender ninguém, eu prometo melhorar. Não preciso me importar com nada. Qualquer coisa te processo, minha irmã é advogada. Se eu fosse uma garota branca, minha conta tava cheia de grana. Pra Bahamas no fim de semana, o seu pai me acharia bacana. Se eu fosse uma garota branca, minha conta tava cheia de grana. Pra Bahamas no fim de semana, o seu pai me acharia bacana. O seu pai me acharia bacana. Entrando na loja tranquila, ninguém quer saber o que eu tenho na mochila. Só querem saber se eu já fui atendida. Me ofereceram drink e ninguém me seguiu ainda. Que? Chegando na festa, uau. Posso ser arrogante, mas geral vai pagar pau. Se eu tiver errado, posta foto no hospital. Quem me conhece sabe, não era eu, gente, eu tô mal. Não preciso me importar com nada. Qualquer coisa te processo, minha irmã é advogada. Se eu fosse uma garota branca, minha conta tava cheia de grana. Pra Bahamas no fim de semana, o seu pai me acharia bacana. Se eu fosse uma garota branca, minha conta tava cheia de grana. Pra Bahamas no fim de semana, o seu pai me acharia bacana. Tu não viveria uma hora na minha vida. Feridas profundas são feitas no dia a dia. Tem sempre uma guria me pedindo um copo d'água. Ai de mim se eu ainda ficar indignada. Vou me chamar de preta raivosa, sou mesmo. Disposição eu tenho de sobra, vai vendo. Procedimento.